Perdoa se eu não soube entender seu coração. Desculpa se eu não apostei, achei que era ilusão. Achei que era só mais uma brincadeira, alguém vagando por aí dando bobeira. Eu sei, me enganei. E hoje eu me encontro tão arrependido, pagando o preço por eu ser tão distraído. E agora eu te encontro procurando outra direção. Talvez, se não fosse minha indecisão, talvez, tinha lugar pra mim no seu coração. Talvez, seu amor volte a me procurar. Soube entender seu coração. Desculpa se eu não apostei, achei que era ilusão. Achei que era só mais uma brincadeira, alguém vagando por aí dando bobeira. Eu sei, me enganei. E hoje eu me encontro tão arrependido, pagando o preço por eu ser tão distraído. E agora te encontro procurando outra direção. Talvez, se não fosse minha indecisão, talvez, tinha lugar pra mim no seu coração. Talvez, seu amor volte a me procurar. Talvez, nunca é tarde, vou te esperar. Se minha indecisão, talvez, tinha lugar pra mim no céu.